vai ter que prometer que não vai ser capaz de fazer crescer um sentimento aqui dentro e depois joga fora. De me acostumar a morar juntos e depois ir embora. Eu tenho trauma de abandono, então não mete o pé quando eu estiver te amando. Vai com calma então, tira a poeira do meu coração. Faz muito tempo que ele tá sozinho, chega a doer quando recebe um carinho. Vai com calma então, tira a poeira do meu coração. Faz muito tempo que ele tá sozinho, chega a doer quando recebe um carinho. Limpa a bagunça que eu assumo risco. Já apanhou demais e você vai ter que prometer que não vai ser capaz de fazer crescer um sentimento aqui dentro e depois joga fora. De me acostumar a morar juntos e depois ir embora. Eu tenho trauma de abandono, então não mete o pé quando eu te amando. Vai com calma.